Bom dia! Você sabia? A partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós não somos mais apenas meras criaturas, mas filhos. E filho tem direito à herança. Filho tem direito a sentar no colo do pai, abraçar, receber o aconchego, o beijo, o cuidado. Basta você agradar o seu pai. Mas mesmo quando o filho se afasta do pai, ainda assim o pai continua amando ele. Você sabia? Deus nunca vai deixar de amar você. Em todos os momentos, o cuidado dele vai estar sobre a sua vida. E mesmo quando você se rebela, ele ainda continua de braços abertos, dizendo: Venha a mim do jeito que você está. Eu estou esperando por você. Hoje é domingo, 15 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E hoje à noite, onde nós vamos estar ministrando a palavra de Deus em Arinos, Minas Gerais. Você que mora em Arinos é nosso convidado para estar conosco no primeiro Congresso de Mulheres Virtuosas Transformadas para Transformar. Mais informações: 038 99952 2035. Palavra do dia hoje, Salmo 66, continuando nossa campanha, diz assim: Aclamem a Deus todos os povos da terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus: Quão temíveis são os teus feitos! Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens! Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé. Ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendiga o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com os teus holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou, quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá em ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os meus lábios, e com a língua eu o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à minha oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Que salmo lindo, né? O salmista começa aclamando o nome do Senhor, aclamando o seu poder e a sua grandiosidade. Ele nos convida a declarar a glória de Deus sobre a nossa vida, porque seus feitos são temíveis. Interessante que todas as vezes que nós não vemos condições para continuar, é como se Deus bradasse lá de cima, dentro do nosso coração, e dissesse: você não pode parar. Sabe por quê? Porque em meio a todos os vendavais que você tem enfrentado, eu tenho te dado coragem e força. Eu tenho colocado meu escudo sobre você e o vendaval não tem te impedido de vencer. Claro, passamos por momentos difíceis, passamos por tribulações e dificuldades, mas o Senhor nos sustém. Ele é a nossa fortaleza. O salmista disse que o Senhor responde com temíveis feitos de justiça. Eu não sei aonde você tem sido injustiçado, mas o Senhor vai te justificar. Ele vai fazer justiça pela tua vida. Ele controla até os confins da terra. É o mesmo Deus que ordenou ao mar que se abrisse ao meio para que o povo de Israel pudesse passar. Imagina se esse Deus, que é tão poderoso, não pararia para ouvir a sua oração. Coração quebrantado é o que Deus não consegue resistir. Quando você chama a atenção de Deus através da sua oração, Deus olha para você e ele muda a sua história. Essa manhã, ele está dizendo: você acha que eu não escuto o teu choro e as palavras que você dirige à minha tarde, pela manhã e pela madrugada? Muitas vezes eu te escuto e fico te observando. E quando tu pensas: será, Deus, que vou parar? Será que vou desistir e nada vai acontecer ao meu favor? Ele manda te dizer: eu já te dei a vitória. Eu já assinei. Eu já decretei. Acredite. Não há nada que você possa fazer para mudar a sua história, mas eu posso sim conduzir todas as linhas, todas as direções e todos os fatos ao teu favor. Teu inimigo tentou te parar, tentou roubar até as bênçãos que eu decretei para você. Mas eu te digo que essa manhã estou dando uma ordem no reino espiritual. E toda bênção que Satanás tentou paralisar, eu estou outra vez ordenando que seja liberada e colocada nas tuas mãos. Não há nada que possa impedir quando eu quero abençoar alguém. Não há nada que possa atrapalhar quando eu quero agir na vida de alguém. E eu te escolhi para que você fosse vencedor. Eu te escolhi para que minhas bênçãos pudessem ser derramadas sobre a tua vida. A única coisa que eu quero de você é: cante um cântico novo. Alegre-se na minha presença. É claro que tem momentos que vai parecer que tudo está muito difícil, mas lembre-se: o choro pode até durar uma noite, mas a tua alegria vai vir pela manhã. Sabe, Deus manda dizer para uma mãe que tem chorado porque o seu filho está preso. E muitas vezes você se pergunta: Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? O Senhor diz: coloquei ele lá dentro para livrá-lo da morte. Mas estou eu trabalhando no coração dele, vou eu libertá-lo dentro de 7 meses. Tu vais contemplar o meu agir na vida da tua família. Todos os teus sonhos, eles podem se realizar se você confiar no Senhor. O salmista diz que ele cuida da terra e rega. Deus transborda os riachos e faz com que não falte trigo. E aí, no versículo de número 15, ele diz: eu vou oferecer os holocaustos mais gordos ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu vou contar para vocês o que ele fez por mim. Ele está testemunhando. Eu vou contar para vocês o que ele fez na minha vida. E o salmista diz: eu orei e ele me escutou. Ele perdoou o meu pecado. Ele tirou o pecado de dentro do meu coração e ele me transbordou de paz. E ele me alegrou, porque todas as bênçãos que eu esperava do Senhor foram derramadas sobre a minha vida. Deus também está dando a ouvidos à oração que você está fazendo para ele essa manhã. Sabe por que que às vezes você ora, ora e não acontece, não recebe? Porque você não ora crendo. Você já ora duvidando, já ora pensando: e se não acontecer? E se não for? E se Deus não fizer? E Deus vai fazer. Basta que você creia. Não duvide do poder do Senhor. Porque o que ele tem para colocar nas tuas mãos é muito mais. E você vai receber dobrado, triplicado, se você não duvidar no seu coração. Essa manhã eu quero profetizar sobre a tua vida que tudo que o inimigo tentou tirar está vindo 70 vezes mais. Se prepare para a grande virada que vai acontecer na sua vida. Se prepare para a grande prosperidade em todas as áreas que Deus está trazendo. Se prepare para as mudanças. Deus vai tirar você de um estado para o outro. Deus vai alargar a Aduque Amantubianá, a sua tenda. Deus vai te dar respostas por esses dias. Esse ano foi difícil, mas o Senhor manda dizer: começando o ano de 2018, você vai começar diferente, porque eu estou mudando a tua história. Estou te tirando de uma casa, te levando para outra, estou te mudando. O vento do meu espírito está te fazendo voar para outros ares. Vou te mostrar novas terras. Soprar o teu nome nos quatro cantos do mundo e fazer com que todos saibam que você canta e adora o meu nome, porque eu ouvi a tua oração e eu mudei a tua história. Coloca as mãos sobre a tua cabeça essa manhã. Pai, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa um tempo novo. Eu profetizo tuas bênçãos sendo derramadas sobre a vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste adolescente. Profetizo tuas bênçãos dobradas, triplicadas sobre eles. E eu creio que todas as tuas promessas não poderão ser frustradas, porque no livro de Isaías diz que, agindo o Senhor, quem impedirá? E eu declaro sobre a vida deles o sobrenatural. Essa manhã, toma cada vida, cada família, cada projeto, cada ministério, cada sonho, cada pastor, cada levita, cada pregador, cada missionário nas tuas mãos. Abençoa a tua igreja com toda sorte de bênçãos, pois é isso que eu desejo sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas nós temos muitos materiais que podem ajudar você no seu dia a dia. CDs de ministração, livros com meu testemunho, livros de batalha espiritual, chaveiros, canetas, CDs de louvor. E você pode adquirir pelo WhatsApp 0849-9807-8419, que é o mesmo telefone que você também nos agenda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Um abraço para Tocantins.